controle 120.8. Correto, porta na bata, chame agora a torre, 108.6 para acionamento, táxi de decolagem, ajustado 1021, podia só confirmar o POB? Sim, grato, bom voo. Boa noite, 89 para o táxi, nós estamos com 64 modos, autonomia 3 horas e 40 minutos, volta na Campinas. Táxi aprovado, DJ Alpha, teu ponto de espera da 1-0, lá a torre 108.6, ajustado 1021. DJ Alpha, 6310 da Avianca, 5 vou cruzar a retaguarda, após no 5 está autorizado, semitáxi. Semitáxi autorizado, reporte 0.0, Mike, recorde. Mais autorizado, puxa, acionamento, chiné, 6310. O Mike Tango mantém escuta. Mike Tango, prossiga. Johnny, reportax, Mike Tango. Chamo Centro Recife, 1258, bom voo. 2685, obrigado, boa noite. Azul 4071, chamo Centro Recife, 1251, alterno 3325. 251, negativo 3325, azul 4071, boa noite. O 989 está pronto para a decolagem? Tá. Ok, está livre a decolagem, dá 1-0, o vento... 160 graus, 109. Checo Juliette, tá autorizado, táxi, chame na interseção para ingresso. Prossigo o táxi, reposta para ingressar no 17, o Mike Juliette. Seu 3398, aciona a identificação, desce pro 050, vou oitavo. Polo 889, decolado ao 56, chame o controle, 120, décima 8. 208, gol 1889, obrigado, né? Salvador, boa noite, hoje é 6310 para o táxi, 130 a bordo, está com 4 horas, 350, alternando a tal. O Oceané 6310, táxi pelo pátio, Índia, chame 18-6, ponto espera para ingresso e decolagem, o Aju chama 021. Pátio, Índia, ponto espera, 0-0-0-2-2-6, chame 031. Controle Salvador, gol 1889, decolado, curva da direita. Gol 1889, contato radar, sabe, mantém 360, boa lida. 360, direto Leda, gol 1889. Aqui é Juliette. Confirmando, seria o Mike Eco Oscar? Está autorizado o táxi até a interseção, reporte para ingressar na 17, Mike Eco Oscar. Gente, o sinal 6310, autorizado. A minha aí decolada 1-0, o vento é 1-7-0 graus, 1-0 mais. Mike Eco Juliette, decolado ao 59, chame o controle em 120, décima 8. 1208, controle Mike Eco Juliette. Salvador, Salvador, parceria 2224, boa noite. Parceria 2224, boa noite, está na identificação, desce para o nível de voo 060, chegada Mari. 060 na Mari, digital, foco. Autoriza a voz de voar. Controle, Mike Eco Juliette. Aguarde. Passaria 2224, autorizado ITAP, porém reduza para 250 nós ao número 2. ITAP, 250 nós, positivo. Sabatão com Mike Eco Juliette, contato radar, sabe, mantém 100, saída Coral. Bono 00, perfil da Coral, Mike Eco Juliette. Delito. Eu. Gai, um abraço. Uno 889, chama o seu Recife, Uno 251, alterno 3325. 351, 3325, 1329. Jogou no 604, está autorizado, pushback acionamento. E chame a torre em 18.6 para o táxi. Poxa, né? 6310, decolado 01, chame o controle em 120 decimal 8. 208, boa, chame 6310. Meu Mike Tango, prossiga. Controle Salvador, boa, Oceania 6310. Oceania 6310, contato radar sabe, mantém 350, saída PUCA. 350, não saída PUCA, Oceania 6310. Como é que é com o Juliette, controle? Prossiga. Informa o estimado do pouso. Toma, zero. Mike Juliette, seu Monfoso está presente mais 5 horas. Gente, 0500, confirme. Controle Salvador, é o 6313. Controle, esse é 6313. Aciona a identificação, desce para o nível 070, chegada a ponto. Direito bom, necessidade na ponta. Batango Mike, Eco Juliette, estima o pouso 0500. Afirmativo, Juliette. Gente. Tá livre, a decolagem da 17. O vento é 170 graus, 1 a 12 de nós. Ok, o Romeu Mike Tango, temos um caravan decolando agora da 17. Assim que o tráfego decolar, está autorizado o táxi pela pista no 7. Chame ali, pronto, o Romeu Mike Tango. Afirmativo, o táxi será pela 17 mesmo, ok? A Taxi Mike, ela encontra-se fechada a partir da Quebec. Prossiga pela 17 mesmo. O Papa Tango Mike é Costa, decolado ao 04, chame o controle, 120 decimal 8, do Riacho. O cliente vai chamar o controle 12080, muito obrigado. Cadareto 2224, desce para 3 mil pés, ajuste no 021. 3 mil pés, 1021, parceria 2224. Oceana 6313, desce para 4 mil pés, ajuste no 021. Para 4 mil estado, 1021, controle de Salvador, Mike Eco Oscar. Papatango Mike Eco Oscar, contato radar, sobe mantém 100, saída Coral. meu Mike Tango. Após a decolagem, você tem condições de manter 1000 pés para o cruzamento do campo e após executar a subida Puka? Então, a sua decolagem será mantendo 1000 pés, após decolar, corre à esquerda, mantendo 1000 pés e execute a subida Puka após o cruzamento do campo. O Romeu Mike Tango, a decolagem ao brisadão, 7 vento 1 50 graus 099. Controle da pista, apresente a possibilidade da Juliette de voar direto a Arup. Aguarde. O 04, chame o ponto espera na 0, o ajuste é no 021. Seu Romeu Mike Tango, decolado ao 08, assim que possível, está autorizado o cruzamento do campo e após cruzar, execute a Puka, chamando o controle em 120.8, boa. Obrigado, o Romeu Mike Tango. Mantenha o ponto esfera, vamos no meio 04. Controle, Xané 6310, cruza nível 150 para o 350. Xané 310, chama Recife, 1268, 5 bom voo. 2085, Xané 6310. Tiago Juliette, após coral, autorizado Arubi. Olha, Romeu Mike Tango. Meu Mike Tango, contato radar, sabe, mantenha 190, saída Puka. Bom, meu Mike Tango, mantendo 1000 pés, está livre para ascensão? Livre, saída Puka. Bom, meu Mike Tango. Azul 4235, aciona a identificação, desce para o nível 050, chegada ponto e reduza para 250 nós. 1604, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 1.60 graus, 109. 3398, completa a aproximação, chama a torre 1186. Torre 186, da 3308. Aparelho 2224, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Gol no 076, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada mais, reduza para 2509. 060, 150 nós, chegada mais. Passaria do 2224, o tráfego que o precede está a 8 milhas à sua frente, com 150 de ground speed. Gente, adiciona a redução, passaria 224. Salvador, boa noite, 3398, vai passar o índio a serra, baixar o trabalho. Boa noite, tá 3398, aguarde a autorização de pouso, ajuste é no 021. no 021 aguardando até 3 na vez. Livre o pouso não, no 0, vento é 150 graus, 139. Autorizado pouso pista 10 até 3398. Jogou no 604, decolado aos 10, chame o controle, 20, décima 8. 208, 604. Controle ao gol no 604, radar. Aguarde. Boa noite, 6747-360 Guarulhos. Chame 7186, o Web 6747, com autorização. 86. Boa noite, 6747-360 Guarulhos. Boa noite, o Web 6747 está autorizado. Guarulhus 360 é o nível, via Pesulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle é 120 decimal 8, acione 5446. Saquei Guarulhos autorizado 360, saída da El, Leda Bridge, intercepta Pesulu 16, BHZ, Trive, Poços. Estão no 0, primeira curva direita, 120 decimal 8 ao controle, 5446, transponde ao 6747 no posição 6. Correto, o Web 6747, chame quando pronto, o pushback é acionamento. Tchau, tchau. Torre de Salvador, Passaredo 2224. Passaredo 2224, boa noite, aguarde a autorização de pouso, ajuste ao 021. Boa noite, 1021, aguarda. Tanto 3398 no solo ao zono 4, libere a direita, táxi via Alfa, Juliette, o portão é 8. Direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 08, 3398. Passaria 2224, livre o pouso na 10. O vento é 170 graus, 109. Livre o pouso, 10, 2224. No 3305, desce pro 050, aciona a identificação, chega da Mari. Gol 1076, desce para 3000 pés, QNH 1021. 3021 no 070. Aqui. 076, direto Duna da presente. Direto Duna no 076. Azul 4235, reduza para 2209. Reduzido para quanto? 220? Afirmo. Beijo. Gol no 604, chama Recife, 12685. 2685, obrigado, bom trabalho. Estabilizado na final, 6313. Oxana 6313, completa a aproximação, chama Torre 1 no 186. 6386, até já. Esquerda proa 1180. Voa 5 milhas nessa proa, após retoma na proa Coral. Avistado, tá livre, se pousa, tá 1-0. O vento é 1-4-0 graus, 1-0-9. O ajuste é 1-0-2-1, né? Autorizado pouso, 1-0, tá baixado e travado. Acionei 6-3-1-3. O 4235 reduza para 1809, desce para 4000 pés, QNH 1021. 4000 com 1809, 4323. Gol 1076, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado,